Isso aqui é Santa Rosa, rapaz. Santa Rosa, rapaz. Vigilantes MCs, JR, Nego Lelo, MC Cauã. Os meninos bons vão jogar. É o time que bota pânico quando chegar. É o time que entra e sai em qualquer lugar. É o time Santa Rosa, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. É o time que bota pânico quando chegar. É o time que entra e sai em qualquer lugar. É o time Santa Rosa, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. Tem jogo na quebrada, moleque, eu vou cair pra lá. Veste o manto sagrado, Santa Rosa vai jogar. Arquibancada cheia, festa na comunidade. Linha de frente, conhecido em toda a cidade. De pé em pé, a bola rola com velocidade. Os moleque é zica sim, essa é a verdade. Linha de fundo vai, olha o cruzamento. Cabeça firme na bola, impedimento. Diretoria enlouquecida, grita na alambrado. Tropeço, Léo e meu parceiro enrolado. O sonho é grande de um dia poder chegar lá, fazer história, ser um Ronaldo ou um Neymar. Periferia, nego, joga com o coração. E não importa onde, não importa a divisão. Santa Rosa FC, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. É o time que bota pânico quando chegar. É o time que entra e sai em qualquer lugar. É o time Santa Rosa, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. É o time que bota pânico quando chegar. É o time que entra e sai em qualquer lugar. É o time Santa Rosa, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. Janeiro de 2008, tudo começava. O sonho dos meninos bons se realizava. O caminho é esse mesmo, nego, é o futebol. Se afastar do mal, buscar seu lugar ao sol, vem ver como os vida louca driba as dificuldades. E o apoio que vem dos parceiros de verdade. Salve Ivan, salve BH, junto e misturado na hora que precisar. Vem comigo. Fome de bola os moleque tem, olha lá. Contra-ataque do Santa Rosa, eu quero ver parar. Cara a cara com o goleiro, é agora Joe. Emoção a mil, explode o grito de gol. Santa Rosa, que é Santa Rosa. Santa Rosa, que é Santa Rosa. Santa Rosa, o orgulho Santa da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. É o time que bota pânico quando chegar. É o time que entra e sai em qualquer lugar. É o time Santa Rosa, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. É o time que bota pânico quando chegar. É o time que entra e sai em qualquer lugar. É o time Santa Rosa, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. Bom, mano, só o Sidney pra aguentar esse time meu. Até o Magostar já chegou. Cadê o Zói, mano? Cadê o Amendoim? Cadê o Ninha? Cadê o Casa Fé, mano? Pô, o Lixão ainda não acordou, mano. O Alas, cadê o Marcelinho, véi? Até o Sapão e o Ivan já tá no estádio esperando nós, pô. Pô, o bagulho já tá louco, mano. Pô, mano, só o Sidney mesmo, hein? Pra aguentar esse time, viu, mano? É o time que bota pânico quando chegar. É o time que entra e sai em qualquer lugar. É o time Santa Rosa, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes, sozinhos não somos nada. É o time que bota pânico quando chegar. É o time que entra e sai em qualquer lugar. É o time Santa Rosa, o orgulho da quebrada. Juntos somos fortes.